Controle o TRIP 5384, solicita o nível 210 como final. Aguarde, suba inicialmente para o 190, aguarde 210 como final. Subindo então para o 190, aguardando 210, 5384. TRIP 5384, autorizado pelo centro, o nível 210 como final. Autorizado, 210 como final para 5384, grato. Bom dia, passageiro 2227, ponto espera no 10. Livre ingresso e decolagem, vento 040 graus, 05 mais. Livre alinhar e decolar, passageiro 2227. Approach control 09034, establish LS, X-ray runway 10. Salvador, approach go 9034, establish LS, X-ray. Complete final, tower 118.95. 118.95, good day. Tower, good morning, goal 9034. Establish ILS, X-ray runway 10. Trânsito, Charlie Macango, solicita mil pés agora aqui na autoestação. Decolado aos 45, controle 1208. 208, obrigado. Vem 9034, Pietro Land, 1810, wind is 020 degrees, 04 knots. Roger, clear land, runway 10, go 9034. Passing the 1200. Go ahead. Passaria 2227 on Arbor, passing 1300. Passaria 2227, radio contact departure, climb to level 180 Arbor departure. 180 Arbor departure, passaria 2227. Controle, o trip 5384 da Presidente, poderia voar Maceió? Prossiga. O trip 5384 solicita da Presidente, se possível, voar Maceió. Trip 5384 chama Recife, 12545, 2685. 545, 1265, trip 3, 2, 4, bom dia. Bom dia. Passeira 2227, fly direct Arbor. Flying Arbor, passeira 2227. Hotel Limatango, prossiga. Positivo, vai regressar para a imagem, senhora. Sim, a gente mantendo 500 pés, direto o destino, reponta visual, Hotel Limatango, ainda informando que recebo 900 pés. Cheque o modo Charlie do segmento. Positivo, senhora. Oceaner 6225, desça para 2000, ajuste 1012, está livre ali, essa é a porta estabilizada. Salvador departure, passenger 227. Go ahead. After Arbor, can we fly Conquista? Report Arbor, passenger 227. Will call. ali marcando o sinal pra pouso aqui na Rimar, cara. Sente, frequência livre. Graça, bom dia. Localizador da 10, Chanel 6225. Completa com torre 1895. Bom dia, Chanel 6225, estabilizado, aliás, 0. 6225, vento 020 grau 59, pouso no 0. Pouso no 0, Chanel 2240. Identifica a chegada Mário 1050. Mário por 50, 922. Tente contar aqui o 25.45. Checking Harbor, passageiro 227. Prossiga. Passageiro 227, checking Harbor, division. Can we fly Vitória da Conquista, passageiro 227? No solo, ao 5-4, ao livrar-se no solo, 2-1, decimal 1. 1-2-1, decimal 1, ao livrar-me, 2-5. Controle, o passarelo 2-2-7 solicita a conquista. Parceiro 2-2-5, flight direct, conquista. Vai em conquista, passarelo 2-2-7. comandante. Posso ver a nave que chamou o controle? 3663, bom dia, informação. 3663, identifica a chegada, bom, fidência para 4000, ajuste 1012. 4000 com 1012, 3663. 2227, confirma o nível que cruza? 080. 0080, passageiro 2227. Sente, confirma a razão de subida. Sendo 500 metros. Sente, então o senhor não teria condições de cumprir a restrição superior da árvore, confere? Confere. Sente, atente da próxima vez as restrições, o parceiro 2227, para não ter conflito com outras aeronaves. Sente, parceiro 2227. Da 190 azul 4213. Azul 4213, livre ingresso e decolagem. O vento 020 graus 05 nós. Vento livre decolagem 4213. Controle Salvador, muito bom dia. Voo 9032, cliente da Índia. Passando agora 230 para 150. O 9032 identifica a chegada a mar e desce até o 050. A gente, chegada a mar, descendo para 050, solicita executivo, proagitado, com duna, inicialmente, mar, o voo 9032 aguarde TAP. Proagitado, para o voo 9032, graças. Trip 5217, identifica. Cruzando 060 para o 070 no 922. Desça para 2000, ajuste 10 no 12, está livre LS, segundo 922. 2000, 1012, livre LS. Trip 5217, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador, na proa de Golf, para interceptar a chegada, reporte de hoje descida. Para 160 está autorizado, porém mantendo ainda a proa de bombe. Passaria do 2227, Recife, 1288, 1260. 2260, obrigado. Controle Salvador 40. 4213 da Azul. 4213, contato radar, 350, sai da PUCA. 35, obrigado. Trip 5217, autorizada por onde piloto é presente. Salvador, bom dia, Sena 6312, tem que dar índice de Cruz, 190 para 1720. O Sena 6312, identifica a chegada Mar e Desatel 0620. Chegada Mar, identificou a Desatel 060, Sena 6312. Gol 9032, solicita se possível, pode tudo. Mantém a chegada, gol 9032. Mantém, gol 9032. Gol no 605, identifica, chegada é a Bonf, desça até o 090, redução para 2509. Estabilizou o gol no 922. Gol no 922 completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895. Torre do Salvador, boa, no 922, uma milha e meia do externo. No 922, atualizado o pulso, vento 020 graus, 04 nós, check train. Vivo, livre pulso. chegar. Para o 32, redução 2209. Redução 2209 ou 9032. Aumentar aí o brilho do auxílio visual. Ok, eu vou solicitar infra-aero, porque a gente tá, o acionamento remoto está com infra-aero por enquanto. Deu um problema aqui no nosso acionamento, eu vou entrar em contato com infra-aero. Ah, lá não, infra-aero não, deixa pra lá então. Da 3663, poderia voar Duna? Na Cruz de Duna tem condições de interceptar e completar? Afirmos. Autorizado, desça para 2000, ajuste na 012, reporta estabilizado, TAM 3663. 2012, vai interceptar e reporta estabilizado, TAM 3663. Azul 4213, Recife 1245, 2685, bom voo. Falou bem rapidinho, podia repetir primeiro, primária? 12545-2685, o azul 4213. Obrigado. Controle, o 3217 para a descida. Abaixo de descida, o 35217. Aguardando. Voo no 605, desça para o 070, o voo no 605, mantendo 2509. 605. Reduza para 2209. Redução 2209, chinê 6312. 3663? Confirme. Foi autorizado Duna, negativo Simbra. Gente, Duna, 3663. Bruno 922 no solo aos 10, ao livrar a direita, chega o solo 121, décimo 10. 210, bola, 910. Foi bom, fi. O TRIP 5207 inicialmente para sequenciamento, aguardando o Pro de Pelô, o TRIP 5207. Eu vou verificar aqui, mas eu acho que eu já passei bom, tá? Qual a Pro ideal para bom? Isso, afirmativo. Ele vai me dar redução então aqui para facilitar, mantendo o Pro de Pelô, não fica mais fácil. 050, gol 9032. Desça para 3000, ajuste 1012, gol 9032. Ok, então descendo para 3000, ajuste 1012, gol 9032. O Channel 6312, desça para 4000 pés, ajuste 1012, o Channel 6312. Desça para 4000 pés, ajuste 1012, o Channel 6312. Gol no 605, desça para o 050, no 605. 605, desça para o 050. Pro de ponto para 130. Controle, autorizado o procedimento para o voo 9032? Controle, é o trip 5217 voltando. Prossiga. É, só para informação, na descida a gente tem condição de manter 240 nós até 3 milhas de dona. Gente, o trip 5217, o senhor vai seguir com o número 4 na aproximação, era que o precede agora 7 milhas à sua frente na mesma chegada. O motivo da vetoração e a pro de bomba para o trip 5217. Obrigado. Aguardando o trip 5217 mais à frente, podemos dar outra proa. Inicialmente, bomba. Imunizado, 3663. 3663, completa a final, torre 1895, bom pouso. 1895, vai completar, obrigado, 3663, desculpa pelo engano, Felipe. Controle, voo 9032, autorizado, procedimento LS. Agora sim, 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, o voo 9032, reporta estabilizado. 2000 pés, 1012, reportará estabilizado, voo 9032. Chané 6312, redução para 180 nós, descendo para 3000, ajuste 1012. Descendo para 3000, 1012, redução 180, Chané 6312. Livre pouso, vento 050 graus, 062. Autorizado pouso, 3663. Trip 5217, desça até o 0620. 5217, 060. Estabilizado, gol 9032. 9032, completa com a torre, 1895, bom pouso. Completa, 1895, gol 9032, boa. Desça para 2000, ajuste 1012, está livre, LS, reporta estabilizado. Desce para 2000, com 1012, reportará estabilizado, Xané 6312. Vou no 605 até 4000, ajuste no 012. 4000, 1012, vou na 605. Torre, bom dia, gol 9032, na final da 10, ILS baixado e travado, a 1 milha do Indeferra. Ok, ciência, continua a aproximação e agora as pistas livre. Gol 9032. Ok, prossegue aguardando, 9032. São 3063 no solo, ao 15, livrando à direita, solo 121, decimal 1. 211, livrando à direita, 3663, bom domingo. Autorizado pouso, vento 050 graus, 07 nós. Autorizado pouso na 10 para o gol 9032. 25217, redução 220 mais. Escuta. Redução 220 mais. 220, dizendo redução. Guno 605, desça para 2000, ajuste 1012, está livre LS, Guno 605. Estabilizou? Estabilizando, Oceano 6312. Completa 14, 1895, bom pouso. Completa 14, 1895, Oceano 6312, bom dia. Motor, bom dia, Oceano 6312, final ILS X-Way da pista no zero. Dois no solo 18, para livrar a direita, solo 211. É, confirma a frequência, livrando a direita? 121, decimal 1. 211, gol 9032. Oceano 63, 12. Vento 050 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Oceano 63, 12. Trip 5217, complete redução para 1709, segue tráfego da Gol agora 7 milhas à sua frente. 1709, sim. Controle de Salvador, 3732 Natan, passando 65 para 150 e a informação. Então 3732, identifica a chegada a Mari, desce até o 50. Mari, 050, 3732. Cinco 207 até 3000 pés, ajuste 1012. 3304. Identifica a chegada a Bonfo e desça até o 070. A Bonfo está no 070, está no 070. Autorizado no ILS, Gol 605, Gol. Gol no 605, completa com a torre 1895, Cotege. 2895, obrigado, bom dia. Trip 5217, desça para 2000, ajuste a 012, está livre de ILS, reporte estabilizado. Para 2000, vai reportar a trip. Continua a aproximação e aguarde pista livre. Continua a aproximação, 605. O solo aos 22, ao liberar a direita, chega o solo 121, decimal 1. Libera a direita, 121, decimal 1, chama 6312. Afirmo. pouso, vento 040 graus, 08 nós. Teve pouso, vou na 10.6. Voo 9286, identifica a chegada a mar e desce até o 0620. Identificou 0620, voo 5207, tá? Trip 5207, complete final com a torre 1895, bom pouso e grato pela cooperação. 1895. Torre, bom dia, é o Trip 5217. Bom dia, 5217 é o número 2 na aproximação. Tráfego que o precede está cruzando a cabeceira agora. É, continue no ILS agora de puxa livre. Gente, aguardando pista livre. Torre Salvador, bom dia, azul 4039, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4039, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, azul 4039. Ok, o 4039 tem condições de decolar assim que liberar a pista? Afirmativo. Então tá livre, alinhar e manter, não no zero. Alinhar e manter, pista no zero, azul 4039. Volume 105 no Solas 24, chame um Sol em 121 no Small 1, 1211. Solo 21. Confirmando 1211 na frequência. 1211. O Trip 5217 passou externo, baixado, checado. Ciente, continua a aproximação, vai de pista livre, Trip. Guardando. Azul 4039, livre de decolar, vento 040 graus, 08 mais. Livre de decolagem, pista no zero, azul 4039. Trip 5217, livre pouso, vento 050 graus, 08 mais. 5217, livre pouso. Azul 4039, decolado aos 26. Chame o controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Reportarei estabilizado 3732. Controle Salvador, bom dia, azul 4039, decolou na sua escuta, da El Leda Bridge. Voo 9286, desce até o 050. 050, beleza. Azul 4039, contato radar 340, saída da El. Confirmando, segundo 340 da ela. Confere. Ok, 340, subida da ela. No solo, aos 2-8, a Oliveira direita, seu solo, 1-2-1, desceu a 1. 1-2-1, confirme, conhece? 2-1-1. 1-2-1-1, 5-2-1-9. Meu pé, ajuste na 0-1-2. 3.012, 9-2-8-6. 3304, 4.000 pés, ajuste 1-12. 4.000 pés, Azul 4039, voa Leda, da presente. Tá voando Leda, 4039. To line up, clear for line up and take off. Runway 10, wind is 030 degrees, 09 knots. Roger, it's clear line up and take off runway 10, go 9035. Bom dia, prossiga. Sequenciamento, curva direita para 230, limite radial 270 de Salvador. Sim, curva direita 230, limite 270 de Salvador, está 3304. Então, 3304, reduza 200 nós, é o número 3 na aproximação. Decimal 8. Call Salvador Departure, run 3. Call 208, go 9035. Departure, morning, go 9035, passing 1400 up to 340, passing in the out, dial departure. Go 9035. Radio contact on departure, climb to flight level 340, fly direct to Leda, after Leda, fly bridge position. Okay, turn right, heading Leda, after Leda bridge, go 9035 up to 340. Azul 4239, Centro Recife na 3395, alterno na 3325. Azul 4039, correção. Centro Recife na 3395, alterna no 3325. Positivo. Vai chamar o centro 13395, alterna 3325. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. TAM 3732, passou Duna, completa aproximação, Torre Nono 895. Muito obrigada. Gol 9286, desce para 2000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés com no 0 no 1, livre LS, como estabilizado, 928 cada um. TAM 3304, desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 1. 3000 pés, L11, TAM 3304. TAM 3859, desce para 4000 pés, altímetro no 0 no 1. 4000 pés no 0 no 1. 3859. Corre, bom dia, é o TAM 3732, está no procedimento X-Ray. Baixou e travou. TAM 3732, tem livre pouso, pista 10. Vento 050 graus, 08 nós. Autorizado o pouso na pista 10, TAM 3732. Hotel Limatango, mantenha afastado ainda da cabeceira até 7, agora você vai cruzar o campo. Vai manter afastado na vertical de Laura, vai aguardar o pouso da Lutã. Afinal, ativo. Decolado aos 33, ok? Cliente. .3304, reduza para 1980 nós, se a sua navegação veio para a Duna, e reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. Olha, Duna reduzindo 180 nós, tomara estabilizado no LS 3304. Estabilizando no LS, gol 9286. Gol 9286, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895, gol 9286. Gol 9035, fly Leda position, after Leda fly bridge. Ok, now it's clear, fly heading Leda, go 9035. Oi, Salvador, bom dia, gol 9286. Continua aproximação número 2 para pouso. Gente, 9286. 732? Sim, senhor. É, baixou e travou? Baixou e travou. O senhor autorizou, correto? Correto. Moed é um Boeing 738 da companhia Gol com 1409. Está reduzindo, 3304. Atingindo a linha do litoral, Hotel Limatango. Está atingindo a linha do litoral, Hotel Limatango. São 3732, o solo aos 36. Chame o solo 121, decimal 1. Solo 121, 3732. Gol 9286. Livre pouso, vento 050 graus, 08 nós. Gente, livre pouso na 10, gol 9286. Então, meu povo, ao engraçar no litoral, chama o controle, 1208. 208, camarada, está no matando. Controle, bom dia, Patango, está no matando. Patango, está no matando, mantenha o litoral, confirme 510. Vai no 540. quente, reporte geral da Barra, recebo no modo Charlie 910, altimetria em Salvador na 01, no hotel Imatã. Reportando 410, exato. Quente. Estabilizando RLS da 3304. Da 3304, chame a torre no 895. 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Go 9035, climb to flight level 340, call receive 13395, if unable 13325. Okay, and call is extended 133.905, enable 13325 up to 340, go 9035. Tá 3859 após pelo, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 3859. Gol 9286 no solo aos 39, ao livrar-se no solo dos 1 decimal 1. 219286. 3304, escuta. 3304, bom dia, posso externo, vai ser travado. Sim, repouso, o vento 060 graus, 102. Autorizado o pouso da 3304, você confirma o vento, por favor? 060 graus, 109. Fiquei copiado, obrigado, autorizado o pouso.